nosso tema hoje, a importância dos nossos pais. Muitas coisas a gente sabe, né? Muitas coisas a gente lembra frequentemente, principalmente nas datas festivas, que a gente relembra com mais intensidade de alguns acontecimentos da nossa vida. E aí a gente sente o nosso coração diferente com relação a isso. Mas o que eles são, primeiramente falando? Vamos pegar uma visão um pouco diferente para tentar falar. Eles são para nós a porta da nossa reencarnação, porque nós precisamos retornar quando nós estamos em apenas como espíritos. Nós precisamos voltar para várias situações que nós deixamos pendentes. É como um fio solto, nós temos que voltar para prender aquele fio. E nós precisamos de um corpo. Quem vai nos dar esse corpo? Bom, são escolhidas as pessoas que têm alguma afinidade com essa nossa proposta de reencarnação. Pessoas que têm capacidade de nos fornecer os elementos que nós vamos precisar. Eu falo disso porque o processo reencarnatório ele é muito complexo. A gente pensa assim, eu preciso reencarnar, tem uma mulher grávida, é lá que eu vou. Não é assim. Não é aleatório, não é simples. É bastante complexo, é bastante individual. Então, para um pode ser de um jeito e para outro pode ser um bom pouco diferente em algumas questões particulares. Mas além dessa complexidade, dessa individualização, eu disse, esse processo ele visa atender um reajustamento que nós precisamos fazer enquanto encarnados. Por isso que é uma forma bastante tratada de forma bem individual. Por quê? Fisicamente, nós vamos herdar dos nossos pais aquelas questões necessárias para nós. Isso é interessante porque quando a gente pega uma família grande, a gente vê que cada um tem um traço, às vezes, diferente. Meio parecido entre eles, mas diferentes. Até os gêmeos saem diferentes. Além das questões físicas, que nos chamam muita atenção, tem as questões do ambiente em que nós vamos reencarnar, que é propício para aquela proposta. Além do ambiente, da questão física, do ambiente familiar, que eu digo, né? Nessa nossa jornada, tem os nossos encontros. Muitas vezes nós nascemos aqui e vamos encontrar uma pessoa que nasceu lá do outro lado do mundo, num momento específico da vida. Como é que isso pode acontecer, né? Porque quando nós encontramos essa pessoa, nós temos a sensação de já conhecer, nós somos profundamente atraídos por ela e estabelecemos laços, vínculos. Todos esses processos, eles estão subordinados ao nosso livre-arbítrio. Eles não são automáticos. O próprio corpo físico que nós recebemos, nós vamos transformando ele ao passar dos nossos anos. Nós vamos alterando a nossa concepção genética. Eu uso de novo o exemplo dos gêmeos, que eles, quando pequenos, tu não sabe quem é quem. E depois de um tempo, parece que cada um vai indo para um caminho. Se tornam muito diferentes. Cada um vai transformando esse seu processo através desse livre-arbítrio. Falando muito superficialmente, né? Por que que isso acontece ou como é que isso acontece? A biologia, ela nos explica das possibilidades que existem. Quando a gente estuda lá os genes, eles nos dizem por que que temos tais características e aí buscam os nossos antepassados, pais, avós, para explicar. A questão espiritual, ela vai para um outro caminho pela necessidade dessas heranças genéticas. Então, no momento lá da nossa concepção, a nossa célula masculina, ou melhor, a célula que nós herdamos masculina, ela é aquela que carrega, entre milhões, as qualidades, as necessidades, os atributos que o nosso corpo precisará ter quando vai reencarnar. Então, existe uma atração magnética extremamente forte para que aquela célula haja na concepção. A ciência às vezes nos diz um pouco diferente, porque ela não entende a questão espiritual, ela não percebe por esse lado, ela não consegue comprovar. Então nos diz que às vezes é o mais rápido, é o mais habilitado, que não deixa de ser. Só que existe uma outra coisa por trás. Porque dentro desse processo, de novo, nós vamos herdar, não é só aparência, mas também necessidades de uma pseudo-doença, que nós vamos desenvolver ou já no ventre, ou muitas vezes no decorrer da vida, que vai se manifestar. Tem várias outras particularidades. Quando se fala dessa questão de importância dos pais, e a gente sabe que todas as regras existem algumas exceções que a gente às vezes não entende, por isso que a gente acha que são exceções, mas não são. Nós pensamos nos filhos que são adotados, que eles foram apenas gerados por pais biológicos, mas a afinidade deles e a necessidade de reencarnação vai se dar com outros pais. E quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais a gente percebe da grandiosidade que existe por trás de tudo isso. Porque tudo, como eu disse, é estudado em detalhes, para que esse processo ele tenha êxito, para que a gente, nós estamos falando de nós, né? Cada um de nós consiga, dentro dessa experiência que a gente está vivendo, alcançar o objetivo proposto. Às vezes é tão simples o objetivo. Então nós nascemos lá numa casa onde temos, vamos chutar assim, 2, 3 irmãos, e temos um deles lá que nós temos uma dificuldade de aceitar as coisas que ele faz. Dificuldade de convivência. Estamos ali exatamente para isso, para aprender a fazer essa aceitação. Aprender a colocar o coração à frente de tudo isso. Com os nossos pais a mesma coisa. Porque imagina só, como que eles fazem para nos aceitar? Muitas vezes temos dívidas kármicas anteriores e viemos naquela família ali para isso. Mas aí então, por essa beleza que é o processo, eles recebem nos braços um nenê, uma criancinha, um ser que muitas vezes é parecido com eles, então só isso já faz dobrar. Muitas vezes, a partir desse momento, eles se tornam, não é correto, mas acabam se tornando uma extensão do eu. Então os pais projetam naquele filho aquilo que eles gostariam de ter feito e passam a fornecer para ele os atributos que eles precisam em forma material para isso. E aí, ao longo da nossa vida, nós aprendemos por esses pais que nos dão auxílio para esse nosso desenvolvimento, nos dão orientação para que a gente não repita erros que eles cometeram ou para que eles vão no caminho correto, que assim eles também aprenderam, nos dão amor, porque por essa semelhança física, que é a primeira, e por essa semelhança de ambiente, pelo nosso orgulho, enfim, né? São os nossos filhos, como nós dizemos, fazem com que a gente tenha maior chance de êxito nessa vida. A importância dos nossos pais, ela é tão grande que nós aprendemos, inclusive os pais adotivos, nós aprendemos com eles características, semelhanças que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. É aquilo que nós já falamos várias vezes, os psicólogos é que falam, né? Do modelo que nós repetimos, que é o aprendizado que nós temos dentro da nossa casa. Então, como é importante essa convivência? Falei antes de exceções, e nós sabemos que dentro de tudo isso existem diversas exceções. Existem, porque temos o livre-arbítrio, né? Então existem dificuldades que nós não conseguimos superar. Nós não conseguimos fazer com que isso tenha o mínimo êxito possível, que é a convivência, que é a união por família. Então, muitas vezes, somos abandonados ou abandonamos. Muitas vezes, não nos dobramos ao sentimento, não conseguimos. Aquela dificuldade acaba sendo, para nós, mais forte do que o momento da superação. Mas quando nós colocamos a nossa mão na nossa consciência, nós começamos a perceber um pouco do que nós estamos fazendo e do que precisa ser feito. São os momentos em que nós entramos em contato conosco mesmo e a gente faz aquela balança ou balanço das nossas atividades. E quando nós temos uma visão espiritual da vida, isso se torna muito mais poderoso no momento das nossas decisões e escolhas. Porque nós não estamos olhando apenas para um ser, para um corpo. Nós temos que nos lembrar dos motivos que fazem com que nós estejamos ali unidos. A nossa crença em Deus, a nossa fé, de acreditar que tudo é pelo melhor. E se é pelo melhor, cabe a nós também executarmos, então, o melhor de nós, nesse momento em que a vida nos oferece uma grande oportunidade, que é, principalmente, a de ser pais, né? Então, que a gente lembre sempre disso.